Lança o bagulho. Aê, faixa. Essa que vai meter é você, gente. Portal do Arrocha. Vida inteira, não quero ter você apenas um segundo. Só nos teus beijos realizo os meus desejos. Você quem faz o amor mais gostoso do mundo. Vem ouvir o que eu guardei te dizer, belas frases que guardei no coração, pra falar dessa paixão, pra falar dessa paixão. Você é o fruto que alimenta o meu coração, pra falar dessa paixão, pra falar dessa paixão. Amor, eu vivo no sufoco. Sou teu. Sou teu. Quero teu corpo e meu corpo. Sou teu. Sem teu amor, eu vivo no sufoco. Vamos rochar, vai. Quero ter você apenas um segundo. Só os teus beijos realizam o meu desejo. Você quem faz o amor mais gostoso do mundo. Vem ouvir o que eu guardei pra te dizer. Pra falar dessa paixão, pra falar dessa paixão. Esse cara é apaixonado. Você é o fruto que alimenta o meu coração. Pra falar dessa paixão, pra falar dessa paixão. Você é o fruto que alimenta o meu coração. Sou teu. Bota baixinho, vai. Quero teu corpo em meu corpo. Canta, Juazeiro. Sou teu. Sem teu amor, eu vivo no sufoco. Subiu. Sou teu. Quero teu corpo em meu corpo. Sou teu. Sem teu amor. O jeito de Gabriel de mim e o Tairone. Quem gostou, bate palma. Obrigado, Tairone. Obrigado, José. Obrigado, GD, obrigado, viu? Deus abençoe, irmão. Obrigado, você.